Ei! Fico de fora no pia, hein? Nossa honra não vai desapontar. É bem maior do que imagina, é mó responsa. É aliança que não desata, porque a família. Eu me senti sozinho. Identifico sanguíneos, são poucos por mim. Pique 300 na pegada, o ritmo é assim. Tô com Deus nesse inferno, seguro, enfim. Nossa harmonia só se propaga. Nossa fé jamais apaga. Nossa corrente não desengoma. Nossa família não desencontra. Apanhei, aprendi, de fato era moleque. Não entendi, entendi. A gente amadurece, boas lembranças é o que fortalece. O respeito aos mais velhos prevalece. Benção, mãe, benção, pai, Xangô protegeu. Tradições divinas que se perdeu. No coração valorize tudo que é seu. Fale em nome do pai, familiares meus. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria da tristeza, mil dia, todo dia, tem compartilha. Essa vai pra nossa família. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria da tristeza, mil dia, todo dia, quem compartilha. Essa vai pra nossa família. Pra minha família, pra nossas famílias, eu desejo um grande amor sincero e incondicional. E o meu muito obrigado por ter me livrado sempre do mal. Amém, amém, amém. Obrigado, meu Deus, pelo presente que me deu. Porque a família dessa vida a gente mesmo escolheu. Mas se os céus anunciaram a chegada de um herdeiro, é com alegria e devoção que saudarei este guerreiro. Pra te fazer sorrir, pra me encantar, pra te alimentar e acariciar. E ao te ver chorando me emocionar, sabendo que daqui pra frente não vou mais largar. Missão dada, é missão cumprida, pei. Respeito, valorização da vida, sei. Da criação ao berço vem o aprimoramento, já que foi o escolhido, então faça direito. Sei que viver é praticar a disciplina, praticar o raciocínio ético. Força um verso poético, em tom de manifesto vem o cosmo e o universo, o movimento magnético. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria na tristeza, mil dia, todo dia, alguém compartilha. Essa vai pra nossa família. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria na tristeza, mil dia, todo dia, quem compartilha. Essa vai pra nossa família. Sigo firmão na trilha, descendo da armadilha. Mapas numa ilha, com a família, sou pazilha. La máfias africanos, suburbanos, la pandilha. Respeite a cartilha, la saga da família. Minha base, meu espelho, princípio de tudo, todo aprendizado. Minha herança, meu escudo, meu estudo, a base, o alicerce. Meus primeiros passos, entrelaços, superando percalços, mantendo forte laços. Família, sentido da vida, é o que me faz viver. Só quero todos bem, não quero ver ninguém sofrer. Vivo todos os dias, como se fosse o último dia. Rima e poesia, elemento ao melodia. Essa vai pra nossa família, que jamais esqueceu. Essa vai pra quem na guerrilha a paz prevaleceu. Vai pra quem não abandonou, na luta não desistiu. Ritual e movimento na trilha, essa briga Brasil. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria na tristeza, mil dia, todo dia, quem compartilha. Essa vai pra nossa família. Minha família, meu espelho, minha vida, minha honra, minha correria. Essa vai pra nossa família. Alegria na tristeza, mil dia, todo dia, quem compartilha. Essa vai pra nossa família. Nossa honra não vai desapontar. É bem maior do que imagina, é mó responsa. É aliança que não desata, porque é família. De fora no pia, hein?